andrecidismoral.com.br. Oi! Vem, menina, se prepara. Começou o aquecimento. Oi! Vai, mão no joelho, menina. Essa é a nova do momento. É assim, ó. Eu disse viola, viola, viola. De Ivy Coala. Começou, começou, começou.